O Oliveira do Hospital tem feito esta pré-época. Estes jogos, os resultados nesta altura não contam muito, mas o quanto é a preparação. Tivemos jogos importantes com equipas de outros níveis e que faz com que esta equipa esteja ou comece a ficar preparada e pronta para atingirmos os nossos objetivos. Em relação aos jogos que já aconteceram, vitórias, derrotas, o que é que vou dizer? Pronto, nesta altura, como já lhe disse, os resultados não são o mais importante, mas temos uma derrota contra o Setúbal e contra o Covilhã e contra o Tondela Sub-23. Depois, também com o Académico Viseu. Temos uma vitória aqui com o Lusitano Vila de Moinhos e temos uma vitória na Academia da Académica de Coimbra por 5-1. Pronto, foi o nosso resultado mais expressivo, mas nesta altura o balanço tem que ser mesmo para o físico, para o treinador, também ver as peças que tem, e os resultados nesta altura não interessam. Queremos é começar a jornada, na primeira jornada, como deve ser. Aproveito para fazer aqui um repto a todos os adeptos do Oliveira para dia 11 de agosto estarem presentes aqui no estádio pelas 17 horas. Vai ser o jogo de apresentação contra o Castrodeiro.